manifestação da tua presença, da tua graça, do teu amor, Deus, em cada um de nós, Senhor. Nós não temos para onde ir, Senhor. Não temos outro caminho a seguir, Senhor. Não temos outro Deus. Nós só temos o Senhor. Somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o Senhor tem vida, vida em abundância. Só o teu fardo é leve, Senhor. O fardo desse mundo, Deus, o fardo das religiões são pesados, Senhor, porque nós somos tão pequenos, Senhor, tão frágeis, Senhor. Mas nós te louvamos, Senhor Jesus, porque um dia o Senhor nos abraçou, Deus, com o manto da tua graça, Senhor. Um dia a tua graça abraçou a cada um de nós, Senhor. E onde abundou o pecado, Senhor, superabundou a tua graça na vida de todos nós. Aleluia, por isso. Porque todos nós estávamos perdidos, Senhor. Perdidos e sem direção, Senhor. Mas o Senhor nos salvou. O Senhor nos amou. O Senhor nos atraiu com a tua graça, Senhor. Com a mensagem do teu evangelho, Senhor, nos levou aos teus pés, Senhor, em rendição, Deus, e reconhecimento, Deus, de tamanho amor, Senhor. É o teu amor que nos constrange, Senhor, diariamente, Senhor, a permanecer e a caminhar, Senhor. É o teu amor. Por isso, Espírito Santo, enche-nos. Enche-nos da tua presença, Senhor, para que a gente consiga ser uma geração relevante, Deus, nessa geração, Senhor. Que a gente não passe, Deus, por esse mundo. Que a gente não passe por esse mundo, Senhor Jesus, sem cumprir o teu desejo e a tua vontade para cada um de nós, Senhor. Que cada um de nós, Senhor Jesus, alcancemos mesmo, Senhor, a tua vontade, Senhor, em ser luz desse mundo, ser sal dessa terra, Deus. Ajude, Senhor. Ajude. Suas mãos assim, mas seu Espírito, mas seu poder, Senhor, preciso de ti mais uma vez, mas seu Espírito. Seu poder, Senhor, preciso de ti. Sai do seu lugar, dá um abraço no seu irmão mesmo, assim, um abraço assim, sai, um abraço de irmão mesmo, em nome de Jesus. Dá um abraço gostoso no seu irmão e ministra a bênção do Senhor sobre a vida dele. Fala que o Senhor te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Tem show das Amaidai, né? Aí metade da igreja tava no show. Pecadores. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos. Deixa aberto em Salmos por enquanto. Hoje, nos dias de hoje, tem duas correntes de pensamento que são bem estratégicas no quesito a se propor a dizer uma verdade e por trás dessa verdade há um ensino mentiroso. Porque há toda uma carapuça sendo usada por duas questões que trazem, está trazendo, no meu ver, uma tragédia para a igreja brasileira, principalmente. Uma delas é em nome da liberdade. Em nome da liberdade, hoje se tem feito coisas dentro do reino de Deus que na verdade se tornou um novo sinônimo. O novo sinônimo para egoísmo se tornou liberdade. Então, em nome da liberdade, as pessoas hoje propagam o egoísmo de todas as formas. Então, ser livre é ser egoísta. Ser livre é ser egoísta. Esse é o sinônimo. Então, a pessoa hoje, ela, quando ela quer fazer algo que denote algo que ela tem vontade, ela usa a liberdade como argumento para isso. Então, você vê muita gente falando em nome da liberdade para propagar o egoísmo. Então, é a disseminação do egoísmo. Dentro da fé cristã, a fé cristã sempre navega contrário a isso. Eu gosto muito do que o pastor Tom uma vez disse aqui na Gólgota. Ele falou assim: nós fomos chamados para ser livres, para ser escravos de Cristo. Dentro da fé cristã, nós não somos livres para fazer aquilo que a gente quer, para fazer aquilo que os nossos desejos determinam. Esse é o ensino que o mundo está dizendo. E por trás dessa palavra, então, liberdade, hoje, para mim, liberdade é sinônimo de egoísmo. As pessoas são egoístas e usam a palavra liberdade para propagar. E o outro pensamento é o chamado movimento não igreja, que a gente vê num crescimento muito grande no Brasil hoje, né? Principalmente em pessoas como Caio Fábio, Ed René e outros caras que estão por aí, falando do movimento não igreja. O movimento não igreja, o que que é? Pessoas que não acreditam mais que isso daqui funcione. Que a reunião é uma coisa que está falida. A instituição, por si mesmo, está falida. E em nome dessa falência da instituição, se propaga então um cristianismo vivenciado em casa. O cristianismo caseiro. É a fé que você vivencia na tua casa, com a sua esposa, com seus filhos. Você faz um culto doméstico, você ora, você lê a Bíblia. Eu estava assistindo uma entrevista do Caio Fábio essa semana no YouTube. E um cara começou a falar com ele via web mesmo, mandando alguns testemunhos. O cara falou assim: olha, eu estou muito feliz porque eu estou liberto da igreja. Estou livre da igreja. Agora, a minha igreja é na minha casa. Sou eu, minha esposa e meu filho. É isso, a minha religião é essa, é a minha casa. E outra coisa que ele falou é que, por causa disso, a filha dele queria procurar uma igreja. Falou: mas eu sinto a necessidade de uma igreja. Ele falou, ele está orando para que Deus tire isso do coração dela, porque ele está liberto da igreja. E as pessoas que estavam ali, pelo menos dentro daquilo, contexto ali, pareciam concordar com isso. Havia uma concordância com isso, e o movimento não igreja hoje é uma coisa que está na moda. Você não precisa disso aqui para ser cristão. Você vivencia a tua fé dentro da tua casa, vivendo o teu cristianismo dentro da tua casa, e essa é a nova definição de cristianismo que está crescendo aí. Né? E a gente estava refletindo a respeito disso dentro do Renovo hoje, e para mim, e para todos que estavam ali, o movimento não igreja é a nova definição para a não renúncia da fé cristã, dentro da fé cristã. É a nova definição que se criou para uma pessoa não viver mais uma vida de renúncia dentro do reino de Deus. Porque para mim, um cara que não está disposto a engolir os sapos do relacionamento dentro chamado daquilo que a gente chama de igreja, das não concordâncias com tudo aquilo que ele crê, a estar disposto a vivenciar com as diferenças, com os contrários, com o servir. Porque como é que esse negócio, servir esposa e filho, até o diabo serve? Tô todo mundo é crente dentro das quatro paredes da sua casa. Eu quero ver você ser crente nisso aqui, ó. Onde nem sempre as coisas são conforme eu desejo, conforme eu quero. Aliás, na maior parte das vezes não é assim. Então, hoje, o movimento não igreja, para mim, é uma baita de uma desculpa que muitos crentes estão encontrando para viver uma vida não centrada mais na renúncia. Porque você quer vivenciar uma vida de renúncia? É isso aqui, cara. É isso aqui. Uma vida de serviço. Eu fico pensando, tá bom, eu vou estudar teologia, eu vou no seminário e vou ser pastor dentro de casa. Só minha esposa e meu filho vão receber isso. Eu vou ser um evangelista, evangelizo, prego o evangelho, levo essas pessoas para onde? William Lane, grande filósofo, ele fala assim, que o grupo pequeno ele é essencial para qualquer igreja. Igrejas precisam ter grupos pequenos, grupos de relacionamento pequenos, para se relacionar, discipulado, renovo, grupo caseiro, é essencial que se tenha. Porém, o grupo caseiro não supre a necessidade absoluta do reino de Deus. Ele supre uma necessidade pequena. Há uma necessidade maior que essa, que só isso daqui propõe. Não importa se é em quatro paredes, se é numa praça, se é na praia. Não importa a questão, aonde é feita a questão. Mas essa reunião de muitos é essencial. Sempre houve na história, sempre esteve presente na história e estará sempre presente na história, e querem acabar com isso. É o movimento da não igreja. Oi? É o movimento da sem igreja? O que eu estou falando aí? Vocês entenderam. O movimento do sem igreja. O movimento do não igreja, né? Não igreja. Isso aqui está fadado a acabar. E tem gente profetizando com relação a isso. Olha, isso daqui tem muito pouco tempo de duração. É. Muito tempo. Eu espero que eles estejam errados. E eu espero que a igreja não perca a bênção que é isso aqui. Que é uma bênção. A gente sabe que tem muita coisa errada acontecendo no reino de Deus aí. Sabe? Mas isso faz parte da maturidade também. Sempre fez parte. Sempre fez parte. Né? Eu estou envolvido dentro da fé cristã faz 21 anos que eu estou dentro disso. Dessa instituição. Já vi coisas que vocês não têm noção do que eu vi já. De questões ligadas à igreja. Cara, isso aqui não, em nenhum momento me rouba ser apaixonado por isso. A reunião dos crentes. Esse negócio de chegar aqui, arrumar as cadeiras, limpar o chão, limpar o banheiro, né, servir, diáconos servindo, pastores servindo, intercessores orando ali, ó, essa movimentação que acontece naquilo que a gente chama igreja. Como é que vai vivenciar essa movimentação dentro da minha casa apenas? É muito fácil. Eu querer abraçar, beijar minha esposa e meu filho, isso qualquer um faz. Alguns nem fazem isso, né? Nem isso não faz. Beijo até o cachorro, mas não beijo esposa e filho. Né? Tá certo? Então, para mim, a nova definição de liberdade que você tem aí, para mim, é sinônimo de egoísmo. E para mim, a nova definição de não igreja que você tem aí, para mim, é uma nova definição que se encontrou para se viver a não renúncia dentro do reino de Deus. Porque estar numa igreja é viver uma vida de renúncia. Amém? Domingo passado, ou retrasado, eu tratei uma questão com relação a provar da fé cristã. Provar, melhor dizendo, da vontade de Deus na sua vida. A fé, ou seja, a vontade de Deus, ela só pode ser vivenciada por meio do ID. Quando eu vou em obediência àquilo que Deus me deu como revelação, como chamado, em obediência a isso, a vontade de Deus então se manifesta na minha vida de uma maneira prática. Então, a vontade de Deus só pode ser experimentada por meio da praticidade. A vontade de Deus não pode se manifestar por meio apenas da reflexão, por meio apenas de um conhecimento. Enquanto eu não transformar essa reflexão, esse conhecimento, esse chamado em movimentação, a vontade de Deus na minha vida nunca será manifesta. Né? Uma vez, um pastor falou que ele estava num lugar e um profeta entregou uma profecia para ele e falou assim: olha, eu te vejo indo, pregando o evangelho por todo mundo. Por todo mundo eu te vejo pregando o evangelho para todo mundo. E o cara que estava junto com ele, também pastor, falou assim: olha, eu vejo você também fazendo uma grande obra, também indo por aqui, por lá e pregando o evangelho para todo o mundo. Aliás, esse cara não era pastor, os dois não eram pastores até então. E 20 anos depois, eles se encontraram. E esse cara, então, chegou para um e falou assim: cara, lembra 20 anos atrás, quando aquele profeta entregou uma profecia para você, para nós dois, dizendo que Deus ia fazer isso na nossa vida? Pois é, cara. Tudo isso aconteceu na sua vida. Olha onde você está hoje. Na minha vida não aconteceu nada daquilo que foi dito. Por que que não aconteceu? Esse pastor, então, conhecido no mundo inteiro, tinha pregado o evangelho para todo mundo, que é o pastor Caio Fábio, chega e fala para eles assim: há uma diferença entre eu e você. Naquele dia, quando eu ouvi o que Deus queria para a minha vida, eu fui, na praticidade disso, manifestar isso na minha vida, eu fui em busca disso. Você não, você ficou sentado esperando a vontade de Deus se manifestar na sua vida. Então há uma diferença muito grande: receber um chamado e você atender o chamado, e você receber um chamado e ficar sentado e nunca sair para o cumprimento dele. Pessoas que se propõem a ficar paradas esperando a vontade de Deus se cumprir na sua vida nunca verão a vontade de Deus de maneira manifesta. Eu já vi coisas na minha vida que Deus manifestou, mas só manifestou porque fui. Se eu tivesse ficado sentado, até hoje eu estava lá em Foz do Iguaçu sendo sei lá o quê, se eu estivesse vivo ainda. E em nome dessa reflexão, eu quero trazer um texto que o C.S. Lewis, ele fala no livro Milagres. Ele fala assim: a afirmação de que só quem faz a vontade do Pai conhecerá a verdadeira doutrina é filosoficamente precisa. A imaginação pode nos ajudar um pouco, mas na vida moral e devocional mais ainda, tocamos em algo concreto que começará imediatamente a corrigir o vazio crescente da nossa ideia de Deus. Um só momento de sensibilidade contrita ou de gratidão poderá nos tirar, de certa forma, do abismo da abstração. É a própria razão que nos ensina a não confiarmos somente nela nesta questão, pois reconhece que não pode trabalhar sem a matéria. Quando se torna claro que você não pode descobrir, através do raciocínio, se o gato está ou não no armário, a própria razão lhe sussurra: vai lá e veja. Esse não é um trabalho da razão. É uma questão para o toque, para o pegar, para o provar. Ou seja, a matéria, para corrigir nossa concepção abstrata de Deus, não pode ser fornecida apenas pela razão. Ela será a primeira a mandá-lo fazer a experiência: prove e veja. Prove e veja. É claro que ela já terá mais do que provado que o seu posicionamento atual é absurdo. Enquanto permanecemos como caramujos eruditos, podemos esquecer que, se ninguém jamais tivesse visto mais de Deus do que nós, não teríamos razões nem sequer para acreditar que Ele seja imaterial, imutável, impassível e tudo mais. Até aquele conhecimento negativo que nos parecia tão razoável não passará de uma relíquia que sobrou do conhecimento positivo de pessoas melhores. Não passará de marcas que uma onda gigante deixou na areia depois de ter batido em retirada. Eu sei que entender C.S. Lewis é um desafio. A mente de C.S. Lewis funcionava há 10 anos-luz da nossa mente. Foi, para mim, a maior mente que nasceu dentro do cristianismo. Depois de Jesus, não tem comparação. C.S. Lewis é o cara. Amém? Depois dele vem eu, mas antes vem ele. O que C.S. Lewis está falando aqui é que o que a Bíblia revela é um Deus experimental, um Deus que é experimentado. Não é um Deus que se revela apenas em palavras. É um Deus experimental, que você pode experimentar. Então você vê lá, quando os apóstolos, quando os profetas falam de Deus, eles falam de algo que eles definitivamente conhecem. E conhecem de modo palpável, de modo concreto, e não de modo abstrato. Porque é isso que acontece. Hoje nós temos uma igreja que tem muita pouca experiência mística com Deus. Pouquíssima, se é que tem. Muito pouco de provar Deus na vida, de sentir mesmo. Eu sei que a nossa vida não tem que ser movida por arrepios, por essas concepções que a gente vê por aí. Eu sei que não é nada disso. Mas também há um lado da fé que precisa ser experimentado. Que eu não posso viver um cristianismo dizendo assim: olha, tem um conhecido irmão lá que um dia ele viu algo. que ele experimentou algo. Eu conheço um outro irmão lá que também, olha, na vida daquele cara, o ministério do cara fluiu. Tem um outro irmão que eu conheço lá que também está acontecendo isso na vida dele. Um outro irmão lá que está acontecendo isso na vida dele. A fé cristã não pode ser na minha vida um tipo de realidade parecida com isso. Tem que ser. Eu tenho experimentado Deus na minha vida. Quando eu falo que não tem ateu que me convença do contrário, é porque nenhum raciocínio lógico pode roubar a experiência daquilo que eu vi, daquilo que eu experimentei. Cara, então me prove isso, não tem como. Dentro daquilo que a gente chama de testemunha ocular, que a gente chama de testemunha ocular, testemunha experimental, tem questões que não são apenas de chegar e mostrar para ver. Quando você diz que viu uma pessoa sendo atropelada, o cara passou o sinal vermelho e atropelou aquela pessoa, o teu testemunho é válido. Como é que você vai provar isso? Tem como provar? Não tem como. Se não tem ninguém filmando, ninguém tirou uma fotografia ali, se o semáforo não pifou na hora e parou no sinal vermelho ali, você não tem como provar isso. Agora, isso aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu. E dentro da fé cristã é isso. Nós precisamos experimentar Deus como algo real, não apenas como uma ideia. Eu não estou eliminando a ideia, pelo contrário, vocês me conhecem, sabem do que eu estou falando. Alguém mais ligado à ideia, ao pensar, a questões de filosofia, sou eu. Amo isso, entendeu? Mas tem um outro lado em mim que isso não pode substituir. É o experimento de Deus, experimentar Deus, experimentar a vontade de Deus no dia a dia. Amém? Entrando no texto de hoje, isso foi só uma introdução, vamos falar sobre a luz de Deus e o autoconhecimento. Vamos orar enquanto isso. Senhor Jesus, eu quero te louvar por essa noite, te louvar porque o Senhor já está falando com a gente desde o início desse culto, Senhor, falando por simplesmente, Deus, a gente ter o privilégio de estar aqui e não estar perdido, estar realmente dentro da tua luz, do abraço, da tua graça, Deus. A gente quer estar com a nossa mente, Pai, com o nosso coração mesmo aberto para a voz do teu Espírito nas nossas vidas. Fale comigo, Jesus, fale com cada um que está aqui, para a glória do teu nome. Amém. Hoje se fala muito sobre autoconhecimento. Há uma, de certa forma, há uma invasão de uma psicologia dentro da igreja. Eu sou um cara que leio muito questões de psicologia também, não é uma questão que eu estou reprovando isso, mas estou dizendo que hoje o autoconhecimento, ele é uma questão muito complicada dentro da igreja, porque o autoconhecimento, ele tem servido para uma única coisa, trazer reflexões, trazer mudanças em algumas áreas da vida, mas tem um lado do homem que é intocável, que não toca, não tem psicologia que toque, não tem divã que toque, não tem consultas em psicólogos, em psiquiatras que solucionam o problema, que diz respeito ao caráter humano, diz respeito às questões do meu e do teu caráter. Essas questões estão ligadas unicamente àquilo que a gente vai estar tratando nessa noite, ok? Então, como eu vou distinguir quais os impulsos dentro de mim que são do Espírito Santo e quais os que provêm de mim mesmo? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Porque uma vez que a gente se propõe a vivenciar para a glória de Deus a nossa vida, a gente tem que entender que a minha vida, então, tem que ser uma verdade dentro disso. Eu tenho que viver realmente para a glória de Deus. Aí como que eu sei se eu estou ou não estou vivendo para a glória de Deus? Primeira coisa, eu preciso ter o meu secreto com Deus. Sem esse secreto com Deus, não há o que se manifestar. Quando eu falei dessa questão da praticidade, a praticidade começa lá no secreto. Esses profetas, quando eles saem do secreto, eles saem para mudar o mundo. Saem para revolucionar o mundo. Ok? A gente não tem secreto e quer sair fazer o que anda para ser feito sem isso. O meu ministério, o meu casamento, a minha paternidade, a minha filiação, tudo que diz respeito a mim mesmo começa no meu secreto com Deus. Quando eu estou nesse lugar, que é um lugar secreto mesmo, lá, com a minha porta fechada, de joelhos, do lado da minha cama, orando, falando com o papai, Isso é poderoso. Isso é muito poderoso. Eu e a Kátia, às vezes que a gente passa pelos nossos invernos dentro do casamento, e quantas vezes a gente se propôs a fazer essas autoavaliações, né? De autoconhecimento, de sentar um na frente do outro. O que está errado? Está errado isso, isso, isso. O que você não gosta em mim? Isso, isso, isso, isso, né? Geralmente a lista dela é quilométrica, né? Geralmente tem umas 10 páginas, né? A minha só tem uma, né? Só tem uma, geralmente. Mas a dela tem umas 10 páginas, né? E vai. Então, para quem é casado sabe o que eu estou falando, né? As mulheres de hoje exigem... Ou a gente é um bando de pangaré mesmo, vagabundo, não vale nada, entendeu? Ou sei lá o que aconteceu com os homens de hoje, né? As exigências para com a gente hoje tá, né? Primeiro de tudo, porque a referência de homem hoje em dia é gay, né? Você tem que ser um gay macho, entendeu? Você tem que ser sensível, né? Aquela coisa, entender a mentalidade de uma mulher, mas ao mesmo tempo você tem que ser homem. Então é uma coisa muito confusa na nossa mente como homem hoje, ser homem, entendeu? É muito difícil esse negócio de ser homem hoje, entendeu? Para mim, pelo menos, tem sido muito difícil definir essas questões. É isso, deixa os que se enganem aí, né? Deixa os enganados aí. E é sobre essa questão dos enganados que a gente vai falar. Vocês ficaram tirando sarro de mim, é sobre vocês, hipócritas, que eu quero falar. Salmo 36, abre lá em Salmo 36, no versículo 9, diz assim, no versículo 9: pois em ti está a fonte da vida, graças à tua luz vemos a luz. Então tem momento dentro do casamento, daquilo que eu estava falando para a Kátia, né? Nessas nossas conversas, tem um momento que eu falo assim: amor, peraí, tudo bem, tudo bonito, isso, lindo, você apontou os 10 páginas de defeitos na minha vida, eu apontei só uma coisinha, né? Que você não me ama mais como amava antes, né? É a única questão. Mas dentro disso, tem uma questão que a gente está se esquecendo aí. Não. Tudo isso que foi apontado não serve para absolutamente nada sem Deus. Se Deus não estiver no coração, no centro da nossa vida como casal, a gente vai estar. Tá, foi só uma informação. Tá, sei das 10 páginas, só que essas páginas tendem a aumentar, vai para 20. Próxima conversa vai para 30. Quando Deus é o centro da nossa relação, quando a gente é um casal que se propõe mesmo a dobrar os joelhos, orar, buscar a face de Deus todos os dias, aí sim a gente encontra força para mudança. Porque senão é só autoconhecimento. É só um conhecimento, é uma informação que trouxe para mim a respeito das minhas falhas e nada mais. A mudança só pode ser proporcionada pela luz de Deus na minha vida. Então a gente vê o salmista dizendo: pois em ti está a fonte da vida, graças à tua luz vemos a luz. É a luz de Deus em mim que me faz enxergar a luz. Porque senão, sabe o que fica? Aquela disputa de poder, né? Aquela disputa de poder. Mulher sabe como dominar o marido. Sabe as ferramentas, as armas. Se não sabe, precisa aprender. Minha esposa sabe. Poderosa. É a ninja lá. É o Shira. Só que eu sou He-Man também, então o bicho pega, né? Lá em Salmo 139... Está um delay nesse microfone aí. Vejam que eu estou no além pregando hoje à noite. Salmo 139, o versículo 23. Olha só a questão da consciência do salmista com relação a essa realidade. Que o autoconhecimento, ele vai ter um pedaço da coisa, mas tem algo que só Deus. O salmista diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Agora é interessante isso. Quem é que sonda? Deus. Não sou eu que sonda a mim mesmo. É Deus que sonda a minha vida mediante o quê? A presença dele lá no secreto. Lá no secreto. Eu lembro que antes de eu vir para Cristo, antes de Cristo me chamar, me trazer para ele, eu lembro que quando eu não tinha noção de muita coisa na minha vida. Eu sabia que devia ter alguma coisa errada, mas não entendia direito o que era. Quando eu vim para Cristo, e começou então a caminhada com Cristo, e a vida de oração, a vida de busca, a vida ia para o meio do mato orar, passava a noite, na madrugada, dentro do mato, a sol, um travesseiro, no meio do mato orando. Eu acho que eu não estava sozinho, né? Sozinho nem a pau, jacaré. mas rodeado por umas 100 pessoas, bem no meio assim, nem na ponta não ficava, ficava bem no meio lá. Agarrado assim, uma lanterna. Né? Então, ia pro meio do mato orar, às vezes, em um grupo de duas, três pessoas, pro meio do mato orar, a gente ficava ouvindo os vultos, os barulhos ali, né? Aí a gente orava com mais fervor ainda. Né? E ali no mato, orando, Deus trazia luz. Ou no secreto com Deus, lá no quarto, tum, a luz de Deus vinha. E aí eu comecei a ver coisas em mim que eu não conhecia. Coisas em mim que eu não tinha a mínima noção do que estavam aqui dentro. Eu estava ali, vivendo a minha vida e não sabia que elas estavam ali presentes o tempo todo. Quem sondou o meu coração? Em nenhum momento eu peguei um dia, fiz uma posição de yoga, assim, sentei no chão, falei, deixa eu fazer uma avaliação de mim mesmo. Olhar como é que está a minha vida. Isso nunca aconteceu. Todas as vezes foi Deus quem trouxe pum, e apontou. Tup, pipe, você precisa mudar isso na sua vida. Aí, meu irmão, ó, esse probleminha aí você precisa mudar. Então, Davi ele chega e fala assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me. Prova-me. Prova-me. E conhece as minhas inquietações. Porque pecado geralmente é sinônimo de inquietude. Há uma inquietude sempre dentro de mim e de você nos levando em direção ao pecado. Uma inquietude que eu não sei por quê. Pessoas que não conseguem abandonar as drogas. Não conseguem abandonar a pornografia. Não conseguem abandonar o desejo de trair todos os dias. Esse desejo desenfreado de trabalhar igual um cavalo, atrás de dinheiro, dinheiro, dinheiro, sucesso, poder, poder, poder e poder. Essas inquietudes do nosso coração, só Deus pode mostrar aonde estão. Só Deus é capaz disso. Hebreus, no capítulo 4, os versos 12 e 13, diz assim, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então, uma vez que eu não estou vivendo uma vida dentro do secreto, de busca de Deus, há um probleminha aí. Há um probleminha. E aquilo que o Otmani ele fala. A nossa derrota não consiste em estarmos errados, mas em não sabermos que estamos errados. Então, às vezes, por falta de secreto, por falta de luz, por falta de contato com a palavra, a gente pode estar vivendo no erro o tempo todo sem saber. Então o problema não é apenas estar no erro, claro que é um problema, eu estar no erro, mas não saber que está no erro por falta de luz, por falta de intimidade com o Espírito Santo mesmo. Intimidade com Deus, no secreto com Deus, isso é um problema. E é um problema da geração que está aí. Então a geração que sai faz tudo o que é caca e não sente culpa de absolutamente nada, porque tudo se tornou comum. Em nome do quê? Da liberdade. Viva a liberdade cristã. Então está lá. Agora, por que, que essas mesmas pessoas que estão vivendo essa liberdade não conseguem depois chegar na presença de Deus? Porque depois o que acontece? Né? Uma vez que o pecado é concebido, eu não consigo levantar nem minhas mãos, nem os olhos, porque o pecado vem. Aí quando eu vou para a presença de Deus, a presença de Deus manifesta a luz e me leva, então, à consciência daquilo que está errado na minha vida. Ou seja, somente autoconhecimento não tem como. Você quer saber se a tua vida está legal ou não está legal? Não pergunte para o teu pastor. Não pergunte para o teu discipulador. Pergunte para ele. Vá para a presença de Deus, se encha do Espírito Santo de Deus. Domingo passado eu falei a respeito do andar no Espírito, né? Aliás, eu falei sobre um corpo de Cristo. No domingo retrasado eu falei sobre andando no Espírito, né? Eu e você precisamos aprender esse negócio de andar no Espírito. Porque esse negócio de andar no Espírito é um mistério para muita gente. Ser movido por Ele, direcionado por Ele, ter a luz dEle todos os dias na minha vida. Deus é luz e não podemos viver na sua luz e ainda ficar sem entendimento. Então eu não entendo gente que diz que ora 24 horas por dia e a vida desse cara não muda em absolutamente nada. Eu entendo o cara que não muda porque não tem uma vida devocional, que não ora, que não lê a palavra, não tem intimidade com Deus. Esse cara eu entendo perfeitamente. Está tudo dando os conformes, é isso mesmo. Não quer mudança para a sua vida, não se envolva com Deus. Não se envolva com Deus. Hoje alguém falou dentro do Renovo uma frase do C.S. Lewis que dizia: quer uma religião facinha? Uma religião fácil? Não procure o cristianismo. Procure outra coisa para a sua vida. C.S. Lewis disse isso. Não tem. Sem a luz não há vida. Salmo 43, no verso 3, diz assim: envia a tua luz e a tua verdade, elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Quem que leva? Deus. É a luz de Deus. Não tem cristianismo sem luz. Cristianismo sem a luz de Deus na nossa vida é impossível de ser vivenciado. Aquilo que trata, que mostra, que traz à tona o meu pecado, a minha conduta, o meu caráter, é a luz de Deus. Então, quanto mais eu fujo dela, melhor para o diabo. Melhor para a minha carne. Quer mudança? Vai para a luz. Pergunte mesmo, Deus, qual é a tua vontade para a minha vida? Manifesta, Senhor. Aí entra dentro disso. Se eu quero a verdade de Deus, a vontade de Deus manifesta na minha vida, ela precisa ser experimentada. E ela começa pela luz. Porque sem luz você não sabe nem do que Deus quer. Quanta gente a gente escuta: eu não sei o que Deus quer na minha vida. Está orando? Não. Vai saber quando? Está achando que vai vir um ganso, uma cegonha, alguma coisa, um bicho do céu com cartazinhos escritos assim: Jesus, tem uma vontade da sua vida. Tum. Está esperando um profeta aparecer e falar que Deus tem uma grande obra fazendo na sua vida? É isso? Se quiser, a gente inventa um profeta aqui para dizer. Porque é isso que você sabe falar, né? O profeta de hoje sabe dizer isso. Deus tem uma grande obra fazendo na sua vida. Pronto. O que mais, irmão? E amanhã o que vai acontecer? Ah, não sei. Só sei que Deus tem uma coisa na vida. O profeta de hoje é assim. Tem uns aí que quando fala, fala mesmo. Aí o bicho pega. Acontece mesmo. Né? Teve uma que profetizou uma vez que o Wellington ia ser regente de um coral lá na Assembleia de Deus. Tá lá, ó. Regente Wellington, fica em pé. Esse aí, ó. Ele tá visitando a gente hoje aí. Ele é regente de um coral lá. Tocou a bateria pra nós hoje aí, pra quebrar um galho. O desertor virou coral agora. Daí ele é o regente do desertor. Lá em Isaías, eu acho interessante quando Isaías se depara com Deus, né? Vamos ler esse texto. Isaías 6, de 1 a 5. Diz assim: no ano em que o rei Uzias, não Ozias, porque Ozias está aqui na frente hoje nos visitando, no dia em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quantos já experimentaram isso? De a presença de Deus ser tão presente mesmo ali, que a convicção de pecados, o medo muitas vezes, né? A gente, eu estava compartilhando na quarta-feira aqui com alguns irmãos que estavam aqui, sobre essa questão do experimento, né? Do Deus que a gente experimenta mesmo. E eu falei das experiências que a gente teve como igreja, pelo menos em 2 ocasiões que eu me lembro. Uma vez lá na Zadoquinha e outra vez aqui nesse lugar. Uma vez nós estávamos lá na nossa doquinha e ninguém programou isso. Ninguém programou, ninguém falou assim, olha, hoje a gente vai fazer o bicho pegar. Hoje vai acontecer isso, isso, isso. Não existe uma programação. A gente vem para cá e fala, Espírito Santo, que é teu. Manifesta o que o senhor quiser. Não. Só o diabo, você não tem vez aqui. Você quer manifestar alguma coisa, manifesta naquele portão para fora. Aqui, a glória do nosso Deus. Que demônio não dá show. Em 10 anos de ministério, nunca tivemos uma possessão demoníaca em um culto da Gólgota. Nunca. Por quê? Por quê? Porque quem dá show aqui é Deus. Demônio não dá show aqui. Só faltava se manifestar. Ah, é? Então é agora. Só faltava aí levantar um aí, né? Segura a onda aí, bicho. Acabar a café. Ah, é 10 anos, então é hoje, né? Segura aí o Exu aí, galera. Lá fora você libera ele. Em Cristo, então, ali, quando Isaías se depara com a glória de Deus, Isaías, eu estava falando dessa experiência, desculpa, deixa eu estava mudando de assunto aqui. Estava falando dessa experiência, a gente estava na Zadoquinha uma vez lá, e durante o momento do louvor ali, para quem estava lá se lembra disso, acho que o Osias, o Ângelo, o Borne, quem estava lá, o Vandão, estava lá, a galera que estava lá, se lembra do que eu vou falar. Teve um culto lá, que a gente estava no louvor assim, e literalmente, a Liz e o Morto também estavam lá. Literalmente, a glória de Deus desceu naquele lugar. Uma nuvem desceu naquele lugar. Eu estava tocando guitarra e eu lembro assim que aquilo veio e eu me encostei na parede assim, porque eu comecei a cair e eu achei que eu ia morrer. Eu achei que eu ia morrer. Não sei se o Pinguim e a Fernanda lembram disso. Eu achei que eu ia morrer e eu comecei a ficar com muito medo. Eu falei, Deus, para que você está me matando. Entendeu? Muito medo mesmo. E quando eu abri meus olhos, eu via literalmente uma nuvem, assim. Eu não conseguia enxergar as pessoas. Eu vi uma nuvem, assim, como se eu tivesse entrado um sereno dentro da comunidade, assim, né? E naquela hora, ninguém falou absolutamente nada. A igreja inteira se prostrou e caiu de joelhos. A igreja inteira caiu de joelhos, de boca no chão e começou a chorar na presença de Deus. Ninguém falou nada. Ninguém falou absolutamente nada. Agora, joelhem-se. Agora chorem. A glória de Deus se manifestou. E veio. E aquele dia foi um dia que eu fiquei com muito medo. Muito medo, que eu achei que Deus ia me matar aquele dia. Eu falei, Deus, chega. Para, que está me matando. Perdi todas as forças do meu corpo. Não conseguia ficar em pé. Só me prostrei, me ajoelhei. E uma vez também aconteceu isso aqui nesse lugar. A mesma experiência nós tivemos. Aqui nesse lugar se manifestou também a presença de Deus de uma maneira muito poderosa, num culto. A gente precisa, sabe? Eu não estou dizendo que nossos cultos têm que viver em função disso. Estou dizendo isso, porque como eu falei, são momentos especiais que Deus nos dá. Eu não sei se tem igrejas por aí que experimentam isso todo domingo. Glória a Deus, se tem. Porque é uma experiência que ninguém mais pode roubar dessa igreja. Aquilo que Deus veio, eu creio que esse dia que aconteceu isso na Gólgota, o dia que aconteceu isso, para mim, foi como Pentecoste. Foi a evidência de que Deus está nessa igreja. Nós sabemos de muitos testemunhos de pessoas que chegam naquela porta ali, quando chegam naquela porta ali, alguma coisa acontece. Não foram poucas vezes pessoas que vieram me procurar, assim, falando assim, olha, Pipe, agora que eu cheguei naquela porta ali, eu dei um passo para trás. Tem alguma coisa aqui, muito poderosa, agindo aqui dentro. Amém? Tem alguma coisa muito poderosa na vida dessa igreja. E a gente deve isso à graça de Deus, mas principalmente à nossa sinceridade diante de Deus. Porque Deus sabe da nossa sinceridade, que a gente não está buscando glória para a gente mesmo. Que o Espírito Santo é livre para fazer o que ele quer aqui dentro. Amém? Então Isaías, ele vê a glória de Deus, ele só consegue fazer uma coisa. Se prostrar, cair de boca no chão e treme de medo. Treme de medo. Essa presença precisa ser uma realidade na nossa vida, constante. Uma presença que traz santificação, uma presença que traz temor ao nome dele. Não é medo de Deus, mas é temor por Deus na minha vida. Agora, sem secreto, sem oração, sem busca da luz de Deus na minha vida, é tudo blá blá blá. A vontade de Deus não pode ser experimentada dessa forma. Ezequiel, no capítulo 1, ele também fala um pouco da sua experiência. Ele diz assim, capítulo 1, versículo 4 até o versículo 28. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa com relâmpagos e cercado por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente e no meio do fogo havia quatro vultos que pareciam seres viventes. Na aparência tinham forma de homem, mas cada um deles tinha quatro rostos e quatro asas. Suas pernas eram retas, seus pés eram como os de um bezerro e reluziam como bronze polido. Debaixo de suas asas, nos quatro lados, tinham mãos humanas. Os quatro tinham rostos e asas, e as suas asas encostavam umas nas outras. Quando se moviam, andavam para frente e não se viravam. Quanto à aparência dos seus rostos, os quatro tinham rosto de homem, rosto de leão no lado direito, rosto de boi no lado esquerdo e rosto de águia. Assim eram os seus rostos. Suas asas estavam estendidas para cima. Cada um deles tinha duas asas que se encostavam na de outro ser vivente, de um lado e de outro, e duas asas que cobriam os seus corpos. Cada um deles ia sempre para frente, para onde quer que fosse o espírito, eles iam, e não se viravam quando se moviam. Os seres viventes pareciam carvão aceso, eram como tochas. O fogo ia de um lado ao outro entre os seres viventes, e o fogo e do fogo saíam relâmpagos e faíscas. Os seres viventes iam e vinham como relâmpagos. Enquanto eu olhava para eles, vi uma roda ao lado de cada um deles, diante dos seus quatro rostos. Esta era a aparência das rodas e a sua estrutura. Reluziam como berilo, e os quatro tinham aparência semelhante. Cada roda parecia estar entrosada na outra. Enquanto se moviam, seguiam nas quatro direções dos quatro rostos. E não se viravam enquanto iam. Seus aros eram altos, impressionantes, e estavam cheios de olhos ao redor. Quando os seres viventes se moviam, as rodas ao seu lado se moviam. E quando se elevavam do chão, as rodas também se elevavam. Para onde quer que o espírito fosse, os seres viventes iam, e as rodas os seguiam, porque o mesmo espírito estava nelas. Quando os seres viventes se moviam, elas também se moviam. Quando eles ficavam imóveis, elas também ficavam. E quando os seres viventes se levavam do chão, as rodas também se levavam com eles, porque o mesmo espírito deles estava neles. Acima das cabeças dos seres viventes estava o que parecia uma abóboda, reluzente como gelo e impressionante. Debaixo dela, cada ser vivente estendia duas asas ao que lhe estava mais próximo, e com as outras duas asas cobria o corpo. Ouvia o ruído de suas asas quando voavam, parecia o ruído de muitas águas, parecia a voz do Todo-Poderoso. Era um ruído estrondoso, como de um exército. Quando paravam, fechavam as asas. Então veio uma voz de cima da abóboda sobre as suas cabeças, enquanto eles ficavam de asas fechadas. Acima da abóboda, sobre as suas cabeças, havia o que parecia um trono de safira. E bem no alto, sobre o trono, havia uma figura que parecia um homem. A parte de cima do que parecia ser a cintura dele, vi que parecia metal brilhante, como que cheia de fogo. Que a parte de baixo parecia fogo, que uma luz brilhante o cercava. Tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso, assim era o esplendor ao seu redor. Essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Quando o vi, prostrei-me com o rosto em terra e ouvi a voz de alguém falando. É interessante porque tem duas coisas relacionadas nesse texto. A primeira é que há uma unidade. Há um mover da presença de Deus ali, nos quatro seres viventes, que todos eles estão na direção do Espírito. O Espírito direciona, eles vão. Eles vão para cá, a expressão nos direciona para cá, eles vêm para cá. Para frente, para trás, para onde eles forem, o Espírito Santo os está direcionando. Fala dessa unidade, dessa presença constante, que tem que ser também uma realidade da igreja. A igreja tem que estar incluída dentro dessa visão. Um corpo, pessoas movidas pela presença do Espírito Santo. Como é que acontece isso? Sem luz, não tem o que acontecer. sem manifestação da glória, da presença de Deus, do experimentar Deus, nada disso acontece. Quando ele chega finalmente e se depara com a voz de Deus ali, né? Primeira coisa que acontece, mostrei-me com o rosto em terra. Reverência, temor. Reverência, temor. Não temos mais reverência por Deus, temor por Deus. Será que não está precisando a gente se deparar um pouco com a glória de Deus na nossa vida? A gente está precisando mesmo entrar nesse secreto e pedir: Deus, manifesta a tua presença. Restaura na minha vida o temor, o amor pela tua pessoa. Amém? Acho que gente que tem vivido no pecado, longe daquilo que é a vontade de Deus, fugindo de Deus, é gente que precisa urgente voltar para a presença e para a glória dele. Gente que precisa entrar mesmo no secreto buscando essa presença santa. Deus precisa lançar a minha vida e a tua vida novamente de boca no pó, em reconhecimento de quem ele é. Porque sem luz não há o que ser mostrado. Em João 1, 4 e 5, para encerrar, nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Nós precisamos de luz na minha vida, nós precisamos de luz na tua vida, nós precisamos de luz nas nossas vidas. Esse negócio do autoconhecimento é uma bênção, mas sem Deus não é nada. Sabe, quer saber como está a tua vida mesmo? Vai para a luz, que a luz dele vai te mostrar. Toda vez que eu vou para lá, ele me mostra coisas que não é legal, que precisam ser mudadas e transformadas. Quanto mais longe da luz dele eu estou, mais podre eu fico. A gente é meio que parecido com um porquinho, né, cara? Você tira da lama assim. Tem um novo porco, uma nova espécie de porco aí. Não sei se é nova, se é velha, qual que é. Mas tem uns porcos de estimação agora, né? Que são muito bonitinhos, cara. Lindos. Até eu dei vontade de comprar um porquinho até em casa. É tão bonitinho que são os porquinhos, né? Mas a gente sabe que porco é o seguinte, cara. Gosta de lama, gosta de sujeira. Não. Essa natureza suína, gogotana, precisa terminar, morrer na nossa vida, em nome de Jesus. Esse desejo, sabe, precisa morrer, mas não morre por mim mesmo, não morre por vocês. Eu posso fazer para vocês os 10 passos para não pecar. É tudo lorota. Livro dos 10 passos do sucesso é tudo lorota. Sucesso na vida começa na presença de Deus dentro do nosso secreto. É todo sucesso e poder que a gente precisa na nossa vida. No nosso secreto com Deus. Lá no nosso cantinho, lá. Vou falar uma coisa aqui e vou repetir. Uma das coisas que me geraram talvez o maior desconforto que eu tive na minha vida cristã foi quando morreu um pastor da igreja quadrangular lá de Foz do Iguaçu. Quando esse cara morreu, na hora de vestirem ele, verificaram uma coisa no joelho dele que era impressionante e que se tornou então uma notícia na cidade por causa disso. Esse homem mais ou menos tinha um calo em cada joelho de uns 2 ou 3 centímetros de altura, assim. Uma coisa impressionante. Sabe por que isso? Porque gastava 6 horas de oração por dia. 6 horas de oração. Presença de Deus. Presença de Deus. Não estou dizendo que você vai orar 6 horas por dia. Não precisa orar 6 horas por dia. Mas também não é nada, né? Não é absolutamente nada. Não oro nada. Absolutamente nada. Eu quero ver manifestação da presença de Deus. Eu quero sair das trevas. Quero encontrar a luz. Encontrar a vontade de Deus para a nossa vida. Só na luz dele. Nenhum autoconhecimento vai te trazer isso. Só ele pode. Só o Espírito Santo pode adentrar nos recônditos do nosso ser. Nas gavetinhas da nossa alma. Com a espada do Espírito mesmo ali, sabe? E demonstrar para mim e para você. Aonde está o problema? Aonde está o problema? Feche seus olhos. És a nossa luz, Senhor. A luz que nos movimenta, que nos conduz no meio das trevas, Senhor. Senhor Jesus, chame essa geração para perto de Ti. Traga, Senhor, para perto de Ti. Traga-nos, traga-nos a todos nós para junto de Ti, Deus. Nos faça adentrar, Deus, no nosso secreto contigo novamente, Senhor. Nos leve novamente para junto de Ti, Jesus. Nos leve novamente para junto de Ti, Senhor. Sem a Tua luz, Senhor, nós permaneceremos no pecado. Permaneceremos no erro, Senhor, fazendo tudo o que é contrário ao Teu desejo na nossa vida. Traga a Tua luz, em nome de Jesus. Amém. E tem ceia ainda? Vocês vieram aqui para saber que eu ia esquecendo? Que bom. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós queremos consagrar esses alimentos agora ao Teu nome. Em Teu nome. Amém. Sirvam-se, só que não bebam e não comam. O primeiro pastor aqui, o mais santo primeiro. Deixa no fundinho a música aí, Fábio. Fundinho, Fábio. Mais no fundinho. Tá bom. Jesus. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, Prova mesmo, Deus, a tua obra redentora naquele dia, naquela cruz, Senhor Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor naquele dia nos amou, Senhor, de maneira tão poderosa, majestosa, Senhor. Tu, o Criador de todas as coisas, aquele que sustenta todo o universo no poder das suas mãos, se submeter, renunciar de tal forma a si mesmo, subindo naquela cruz para morrer por pessoas como nós, Senhor. É esse amor que nos constrange, Senhor. É esse amor que nos constrange, Jesus. É o teu amor que nos constrange e nos desafia a continuar sempre em frente, Senhor. Sempre em frente, Senhor. Por isso, obrigado, Jesus, pelo teu corpo que foi pregado naquele dia, cuspido, açoitado, surrado de todas as formas, Senhor, como a do pão. E eu te louvo pelo teu sangue precioso também, Jesus, que foi derramado naquele dia, Senhor, para cobrir o nosso pecado. Bema do sangue. Pense nele agora, naquela cruz. Pense no seu corpo esfolado, pregado por causa de mim, de você. Pense na voz dele quando disse: Deus meu, por que me abandonaste? A gente não conseguirá jamais entender isso. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos. Nós te louvamos. Nós te louvamos. Nós te louvamos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelo teu sacrifício naquela cruz, Senhor, pelo teu corpo pregado, pelo teu sangue derramado, Senhor. Nós também te louvamos porque 3 dias depois o Senhor venceu a morte, amém? Porque o Senhor está vivo em cada um de nós, Senhor. Nós te louvamos por isso, Senhor. Te louvamos pela tua ressurreição, pela tua vitória sobre a morte, Senhor, pelo teu Espírito que é enviado, Deus, nesse mundo que está em cada um de nós, Senhor. Nós celebramos e te louvamos nessa noite. Aleluia. Amém. Aplauda o teu Deus. Amém. E se assenta mais uma vez, em nome de Jesus. Rapidinho, galera. Esse final de semana, nosso aniversário de 10 anos. Amém. Aniversário de 10 anos. Amém. 10 aninhos se passaram. Não entramos nem na adolescência ainda. Somos menininhos ainda nessa caminhada. Crianças de Jesus ainda. Duas coisas relacionadas a isso. Primeiro, porque a gente quer realmente transformar esse dia num marco na nossa história, né? Num marco na nossa história. E a gente precisa que a igreja abrace isso. Abrace realmente esse aniversário. Ou seja, que todos venham. Que todos realmente venham. Prestigiem, sabe? Não somente um dia, mas se possível for dos 3 dias. Não se proponha a vir somente para aquelas bandas que você goste. Entende que é uma celebração da igreja como um todo. Toda a igreja como um todo. Então nós teremos show na sexta-feira, no sábado e no domingo. São 19, não me engano. Há duas bandas que infelizmente não poderão tocar, que é o Azorrag, porque o Elton lhe fez uma cirurgia. O índio, vem aqui. Tupã te abençoe. Que eu ia falar? Esqueci o índio. O Juruna me fez a. Ah, o Elton. O Elton fez uma cirurgia. E por causa disso ele não está impedido, impossibilitado de tocar a bateria, tá? Ele fez uma cirurgia nos olhos lá e não pode realmente comprometer isso, tá? E a outra banda é o Auras. Infelizmente o Auras não estará aqui no domingo com a gente, tá, ok? Nós queríamos muito que o Auras estivesse, que é uma banda DOR, né? Bem legal, mas infelizmente, mas eles se comprometeram a fazer um show somente eles e mais alguma banda tal para cobrir o furo aí. Foi problemas internos da banda lá. Então essas duas bandas nós não teremos, certo? Mas terá eu e o que importa é isso, né? Que eu terei aqui, pronto, amém? Então vai ter lá um monte de banda. Aí é o seguinte, cadê o Pinguim? Pinguim é meio surdo, tem que falar melhor. Pinguim? Vai lá. O Pinguim tem ingressos para vender antecipado, que você paga R$15 para os 3 dias de show. Um ingresso único para os 3 dias, ok? Se você chegar aqui, ah, eu quero assistir só sexta-feira, 10. Só quero assistir só o Desertor, 100. Tá? Então, você quer assistir só um dia, é R$10 por dia. Quer assistir os 3 dias, paga R$15. Então, paga R$15, olha a benção. Você compra o terreno do céu com R$15 e ganha uma passagem de ida e volta. Tá bom? Quem quer voltar, eu não quero. Só quero ir. Amém? Certo? Então é isso. Deus os abençoe. Pega o seu irmão que está ao seu lado, ore com ele agora. Abençoe a semana dele, em nome de Jesus. Profetize na vida dele. Deus os abençoe, em nome de Jesus.